passado, o Ministério da Educação selecionou um conjunto de escolas aí por sua criatividade. São aquelas escolas que se tornarão referência agora nas mudanças pedagógicas que estão ocorrendo no país. E uma delas é a Escola Criatividade, aqui de Poços de Caldas. Terezinha, qual foi o projeto que se apresentaram para serem premiados? Todo o projeto contido no projeto político-pedagógico, né? São projetos de cultura, são situações que entram no currículo. Então, a grande mudança que nós apresentamos foi mudança curricular, principalmente para fundamental 1 e 2, todo baseado nos projetos. O que é o projeto, professor? O projeto é uma organização do conhecimento de uma maneira sistêmica, né, que todas as áreas do conhecimento, elas aparecem, elas, na verdade, entram numa rede e os conhecimentos conectados, independente de áreas. E esse projeto, inicialmente, ele é discutido com as crianças, elas elencam várias questões e o professor depois organiza, em termos de sequência didática e tudo, esses projetos. Esse projeto tem começo, meio e fim? Começo, meio e fim e normalmente uma função social. Ah, tá. Então tem projetos que são projetos que a gente chama só de projetos didáticos e tem projetos que têm uma função social. Por exemplo? Por exemplo, o nosso projeto sobre a banda Maestro Azevedo. Então, nós fizemos toda a pesquisa, o levantamento da história da banda, comparada com outras cidades, né? E a conclusão foi que só em Poços havia todo domingo a banda tocando. Então, permaneceu esse tipo de banda, de coreto, só em Poços, comparado com toda a região. As crianças de que idade que foram assim? Sexto ano, 12, 13 anos, mas aqui os projetos são desde 2 anos. Desde 2 anos? Desde 2 anos. Trazendo esse conhecimento em rede. Essa noção do projeto como ferramenta pedagógica, quando que surge? Acho que nos anos 80... Depois da grande, assim, porque já existia, né, dentro da história da educação aí, os currículos há 50, 60 anos atrás, eles eram currículos mais integrados. Depois houve essa questão toda das especializações. E a especialização fragmentou de tal maneira esse conhecimento que é como se a gente tivesse realmente, em termos de aprendizagem, uma série de situações de 45, 50 minutos, fecha aquela gavetinha, vamos começar outra coisa. E a pessoa não tem noção de como que usa aquele conhecimento. Como que usa e como se tudo fosse completamente dividido e não uma situação integral, né? E harmoniosa. Aí, muitos, foi na época... eu acho que já com a nova LDB, do Darcy Ribeiro, aí já encaminhava, já tinha parâmetros para essa constituição, né? Até no próprio funcionamento da escola. Em Minas nós tivemos o Miguel Arroio como secretário nessa ocasião e que trazia muito a possibilidade da escola em ciclos. Porque além de agrupar entre pares e idades, né, os interesses eram comuns. Então era mais fácil até de trazer a abordagem com projetos, porque agrupava as crianças de várias idades nos ciclos, né? E isso trazia, além da contribuição dessa troca, porque eu aprendo com o mais velho, com o mais novo, né? Você tinha como trazer projetos de trabalho e com essas experiências típicas da idade, né? Quer dizer que essa segmentação por idade aí, que nem São Paulo está fazendo, necessariamente não tem um fim pedagógico esse objetivo não, pedagógico? Não, necessariamente não. Aqui na escola, por exemplo, a nossa opção é por ciclo. E essa ideia de ciclo foi muito mal entendida até. É, porque ficou muito, principalmente por conta de São Paulo mesmo, ficou muito assim que o ciclo promove crianças sem que eles tenham o mínimo de aprendizagem. E na verdade não é isso. O que promove criança ou não é a qualidade daquele projeto pedagógico na instituição. Como é que vocês fazem, quando vocês montam o projeto, para incluir os ensinamentos aí exigidos pelo MEC? Eles são contemplados no próprio projeto. Ah, tá. Não na, vamos dizer, na hierarquia que o próprio MEC sugere. Né? Se eu tenho um grupo de meninos que naquele momento, pelo programa oficial, ele teria que estudar as antigas civilizações. Sexto ano, isso. É, os professores, o diálogo é com os professores. Os professores falam, para eles isso é muito abstrato, não é o momento. Né? E se a gente entende a questão do desenvolvimento da criança, realmente ainda não está consolidado e nem amadurecido isso. Então, nós trocamos, isso vai para outro nível, outra época. Ah, tem essa liberdade. E outro projeto. As escolas têm total liberdade. Então, isso aí eu conversei lá com o pessoal lá de Foz do Iguaçu, de universidade. E eles disseram que o MEC é extremamente flexível para aceitar experiências. Basta a gente querer. Ah. Porque a LDB já deu essa abertura. É, eu acho que do Haddad para cá isso teve uma mudança muito grande, né? A escola é flexível para poder montar o currículo de acordo com a sua cidade, de acordo com as necessidades locais. Terezinha, e as faculdades de pedagogia preparam os educadores para terem essa visão sistêmica flexível ou ainda estão presos ao parâmetro antigo aí? Acho que ainda estão muito presos. Então a mudança tem que começar pela universidade. É, a formação de professores tem que ser diferente. Tá. Completamente diferente. Aqui em Poços eu vejo a UENG, que tem o curso de pedagogia. A UENG é a universidade estadual. Muito voltada para isso. Eles têm essa preocupação, inclusive as próprias aulas são integradas. Né? Então já é uma preocupação com a formação de professor. O professor não é formado para isso. Não é. E essa nova base curricular, qual é a relevância dela? O que muda? Muda que dá mais abertura e mais flexibilidade. Além de dar parâmetro. Né? Porque você tem uma base para ser, para alinhar a escola. Não é alguma coisa assim, não, cada um faz o que quer. Nunca teve essa ideia. Né? Mas a base nacional comum, que esse ano é um ano de discussão em todos os níveis, cidades, ONGs e tudo, ela traz essa ideia do projeto de uma maneira muito mais... A parte central é o projeto? É o projeto. O eixo é esse. Ele é dividido em eixos, né? De conhecimento do mundo, linguagem. Linguagem contempla todas as manifestações de linguagem, os diversos tipos de linguagem. Artes visuais, artes cênicas, música. E essa estruturação que tem das discussões, as escolas, digamos, uma diretora de uma escola estadual lá, ela tem acesso a esse conjunto de informações de como montar os projetos? As ideias circulam ou ainda são muito compartimentalizadas? Acho que ainda pouca circulação. Acho que essa foi uma das ideias aqui do próprio MEC. Né? E numa conversa até com a Maria Cláudia, secretária de Educação aqui, isso foi discutido muito na prefeitura aqui, nas secretarias, isso, a base nacional comum. E o que ela ainda me disse é que eles destrincharam mais o que a proposta apresenta para ser acessível a todos os professores, porque senão fica incompreensível. E aí ou fica numa linha muito teórica e não operacional. Então, acho que as propostas que o município apresentou foi muito no campo de operacionalizar essas ideias. E no caso aqui da sua escola, como é que você faz o estímulo à participação dos alunos? Que tipo de participação que os alunos têm e o que, que abre em termos pedagógicos isso para ele? Primeiro, o primeiro diálogo é com o professor. Se o professor ele não aceita essa ideia, se ele não tem o princípio desse projeto como princípio dele também, não acontece. Tá. Então, o primeiro movimento é com os professores. Os professores, conhecendo, né, eles saberão como atuar junto dos alunos. Os alunos participam facilmente, eles são facilmente convocados. Né? Porque eles já são, eu falo que de informação, eles têm muito, muito, muita informação. Eles são muito mais conectados do que os próprios professores, pela própria limitação de trabalho. Né? Então, eles já trazem a informação. O que o professor faz é desafiá-los constantemente. Então, o professor é um provocador. Ele é muito mais isso. E para ele ser um provocador, ele tem que ter, primeiro, um conhecimento muito amplo de tudo e ele saber, né, de cada grupo, de cada criança, o que, que ele pode fazer, aonde ele pode ir. Eu tenho crianças que passaram por aqui, por exemplo, que com essa ideia de projeto, eu tinha um menino talentoso. E nessa ideia de projeto, eu fiz o link dele com o Casinho, na UFMG. O Casinho? O Oscar, né, Mesquita, professor da UFMG. É. Ele fazia essa ponte, menino de sexto ano. Então, o interesse dele, o que ele quis pesquisar como projeto individual, foi a questão de física, energia, bomba atômica. Aí o nosso conhecimento não era suficiente para atender aquele menino naquela demanda. Então, o Oscar fez todo esse trabalho. Por e-mail, eles se comunicavam, ele mandava desafios maiores, né? Esse menino, nessa semana, os pais ainda vieram me avisar, ele está ainda no terceiro ano do ensino médio, mas ele já passou em sétimo lugar na USP, na engenharia, que é o que ele quer fazer, física, engenharia, ele é treineiro. Né? Então, eu falo que a gente dá corda. E dá corda significa, que nem você falou, sair até dos limites da escola. Sair dos limites. Quer dizer que o que essa molecada lá em São Paulo está fazendo de fim de semana, de levar pessoas para falar, esse é o padrão pedagógico? É o perfeito. Nós fazemos essas rodas de conversa. Então, nosso estudo agora inicial é sempre sobre a cidade, sempre. É, da mesma maneira que a gente olhou naquela ocasião para a banda Maestro Azevedo e o que, que ela necessitava, até ela se tornar realmente utilidade pública, ela foi o primeiro bem imaterial, né? Patrimônio imaterial da cidade pelo trabalho da escola. Olha só. E aí, hoje nós temos a enchente como um problema ambiental sério na cidade, a enchente que aconteceu agora em janeiro, né? Eles vão fazer toda a pesquisa e aí eu trago pessoas ligadas ao planejamento, professores das universidades, e nós fazemos essas rodas de conversa. Quer dizer, o fato de você ter aqui a Universidade Federal, Estadual, PUC também, ajudou a enriquecer também o debate em todos os níveis também. Em todos os níveis, porque eu entendo a escola como parceira de um sistema acadêmico. Né? Eu falo muito, os estudantes das universidades, eles precisam da escola para exercer a prática. E eu, dentro da escola, preciso da universidade para discutir conhecimento, teoria. Teve um tempo que a Universidade Federal de Minas Gerais foi convocada para reciclar professores. O que que você sabe dessa experiência lá atrás? O que que deu? Acho que em Belo Horizonte aconteceu muito. Mas só para as escolas de Belo Horizonte? Eu acredito que sim. Eu não tenho essa informação, não. Mas as universidades aqui eu sempre convoco. Estão sendo eu chamo. Eu não espero a universidade vir, Luiz. A universidade tem o papel dela. Agora eu provoco essa parceria. Então, e todas essas experiências premiadas foram em torno de projetos? Todas. Tem escolas e tem ONGs, mas são principalmente baseadas em novas formas de currículo. E que é possível, né? É, a grande maioria em projetos, mas cada um completamente adequado ao seu lugar. Então tem experiências de aldeias, tem experiências de zona rural. Isso tudo está disponibilizado? Disponibilizado. Tem ONGs, tem associações, tudo disponibilizado. Agora, essa ideia do projeto, quer dizer, o que falta para poder pegar no setor público aí? A reciclagem de professores, a maneira de definir os diretores, como é que é? Porque durante um tempo o padrão, o critério para diretores é aquele que tinha uma boa visão administrativa. O que é tirar do ponto central do diretor, que é a visão pedagógica. Né? Uhum. Como é que você vê o setor público hoje? Hoje, eu falo muito em Minas, né? A escolha do diretor é a escolha de um gestor. Em Minas é muito isso. Ele faz uma avaliação, ele é escolhido pela própria comunidade escolar. A comunidade participa? Participa. Pais, alunos... Quando começou lá atrás esses programas aí, a gente... Eu participei até de um prêmio de qualidade lá em São Paulo. E um pessoal da McKinsey falou lá em Minas... Estava Maria Helena lá em São Paulo, pela secretária. Ele falou, em Minas eles tentam conquistar corações e mentes. São Paulo tenta empurrar de cima para baixo. De cima para baixo não funciona nada. Esse foi o grande erro de São Paulo agora, né? De novo. Com a questão do remanejamento e das escolas e tudo. Então aqui as comunidades participam. Participam. Não tem politização da educação. Olha, eu profissionalmente, né, assim, nesse tempo de magistério, de educação e tudo, eu me lembro em Minas. Era o secretário Otávio Elísio, o governo acho que era o Garcia, ele já propôs isso. Nós já paramos naquela ocasião todo o sistema de educação do estado e tinha prazos para cada cidade apresentar o seu documento base. Então isso é muito comum, e isso é comum na educação. Esses conselhos, né? Essa que o plano o nacional também fez agora, de ter os conselhos partindo da base e reavaliando aquilo que... Mas e os pais, eles entendem de cara, porque aqui de uma certa forma é visto como uma escola alternativa. Os pais entendem esse modelo de uma maneira geral? Bom, para estar aqui entendem, né? Mas... Mais ou menos. É também um convencimento. Né? Acho que hoje, pela mudança geral no país, em termos de uma nova visão de educação, os pais que hoje vêm para cá, especificamente para essa escola, que é única na cidade, que tem essa linha de pensamento, eles vêm para cá já com confiança e conhecimento de outros modelos. Não só no Brasil, mas também modelos mundiais. As grandes escolas, vamos dizer, mundiais, elas trazem esse tipo de trabalho, né? De alunos de idades diferentes, de um diálogo com essas idades e com esses saberes. Então, isso vem crescendo no país. Quer dizer, pelo que você está falando, então, quando você pega São Paulo, por exemplo, com essa divisão por idade, concentrando professores em cada, e alunos em cada... Viria na contramão disso ou é possível também implantar esses projetos dentro desse modelo de separação lá de São Paulo? Porque eu acho que não é quando a escola separa tão em série, não é só a separação dos alunos, é a separação das ideias. Então, quando você fragmenta as ideias, você não tem um conjunto para realizar um projeto. Entendeu? Então, não é só a seriação. E ainda, eu acho que as escolas ainda não descobriram, de um modo geral, a nossa prática vem mostrando isso, o quanto os projetos são inclusivos. Tá. Aí entra, mas o projeto, ele é totalmente inclusivo. Ele é democraticamente estabelecido. Sim, inclusive, em que sentido que você fala? Ele estabelece o diálogo com as diferenças. Tá. Com as diferenças. Porque esse menino pode não saber escrever, mas ele está participando daquele projeto na busca daquele conhecimento. Por exemplo, um projeto sobre astronomia. Tudo que o professor traz em termos de conhecimento sobre os astros, sobre o universo, ele está ouvindo, ele está junto com o grupo naquela situação. Tanto é que nós tivemos em 2014 três alunos de inclusão que ganharam medalha da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Olha só! Porque eles não sabiam escrever, alguns não eram nem alfabetizados, mas essa constância do projeto e essa discussão que acontece no projeto, que aí a gente traz um especialista, mostra o vídeo, consulta a internet com vários assuntos, isso ele dá conta de fazer. Ah, tá. Então, nesse dar conta, é muito mais democrático. E a questão da educação inclusiva aqui? Quando vem crianças com deficiência, como é que é o trabalho que vocês fazem aqui? O trabalho principal é de inseri-la no grupo. Ela tem que pertencer àquele grupo, né? Sexta-feira nós fizemos um esguicho de água do carnaval, relembrando esse carnaval da água e tal, e que as crianças não têm oportunidade, né? E tem um cadeirante. Esse cadeirante estava no esguicho. Os professores, as crianças, arrumaram uma bacia. Eles mesmos que encontram maneiras de incluir. Se esse menino está, por exemplo, num espaço, logo vem um para contar a história. Senta com um livrinho e já vem contar a história, vem jogar junto. Então, o primeiro passo é inserir. E essa inserção inicial, ela se dá no projeto. Ah. O primeiro projeto é da nomeação da sala, identificação da sala. Então, aquela sala passa a ter um nome, uma identidade coletiva. A partir daquilo, eles vão decorar a própria sala. As salas são limpas, né? Com a cara daquela turma. Então, esse trabalho favorece, essa primeira integração favorece, assim, nós somos um grupo. Quer dizer, o que São Paulo precisou fazer à margem da hierarquia, vocês fazem aqui como uma proposta pedagógica? É constante. Então, e independente do que... Isso, assim, eu acho que é o desejo muito de cada diretor, acho que é o desejo muito de cada proposta municipal. Eu acho que depende muito das pessoas, porque... o que nós temos como parâmetro nacional é flexível. A escola tem todo o direito, poder de escolher o caminho que ela quer trilhar. O currículo é flexível. O que eu vejo ainda mais fechado é a parte burocrática, no que é padrão do que você tem que encaminhar. O padrão tem que... Você falou relatório, né? Não, os planos curriculares para a superintendência, carga curricular, lógico, tem um mínimo, mas isso ainda é mais restrito. Acho que pode, e a partir do momento que o governo federal encaminha para a gente um plano nacional comum curricular, as superintendências têm que ter uma outra forma de avaliação, uma outra forma de receber esses currículos, uma outra maneira de abordar as escolas, porque senão fica muito distante. Mas está havendo essa discussão para as superintendências? Elas estão colocando essas discussões também? Eu acredito que sim. O que eu sei mais aqui é do município que isso foi feito. Mas essa parte burocrática eu não sei se o Estado fez. Tá. Era.